Boa noite, querido. Paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Aí queria convidar você para abrir a sua Bíblia, Gênesis 26, abra lá a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 26:12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam os poços, porque os servos de seu pai, os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Verso 16: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam por ele. 21. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Pode fechar sua Bíblia, daqui a pouquinho eu peço para você abrir, mas quero falar nessa noite sobre poço. Poço. Sobre água. Esse texto deixa muito claro, não é? Da guerra que havia por poços de água. Ninguém vive sem água. Vive, gente? Ninguém consegue viver sem água, não é? Todos nós precisamos beber água. Se alguém ficar sem beber água, certamente ele vai morrer. Assim como a gente precisa dessa água que eu acabei de beber, a gente também precisa de uma água espiritual. Uma água que vem de um poço espiritual, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A Bíblia mostra nesse texto que acabamos de ler, que havia guerra por causa desses poços. Foi assim com Abraão, e agora estava sendo com o seu filho Isaac. Por quê? Porque os poços naquela época eram sinal de riqueza, riqueza e poder. Quem tinha um poço tinha controle, dominava comércio, dominava as pessoas. Poço naquela época, propriedade de poço, era símbolo de prosperidade e poder. Há uma explicação espiritual para isso, não é mesmo? E ela é tão espiritual que os filisteus, que são inimigos do povo de Deus, sempre trabalhavam para entulhar os poços. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac. O tempo todo os inimigos iam lá para entulhar. Todo mundo entende entulhar, amém? Amém, gente? Entulhar os poços, não é? Assim como o inimigo das nossas vidas, o diabo, quer entulhar os nossos poços, quer entulhar os nossos ministérios, quer entulhar as nossas vidas, quer entulhar e jogar lixo naquilo que Deus tem para nós. É sobre poço que nós vamos falar nessa noite, é sobre cavar poços que nós vamos falar nessa noite, nós vamos tomar essa figura dos poços para refletir, meditar um pouco sobre o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Está animado então? Deus quer fazer coisas lindas aqui nessa noite, filho, viu? Amém? Você está com seu coração assim preparado? Amém? Olha, eu vou fazer então algumas afirmativas, acho que cinco. A primeira delas é que nós somos como poços. Sabia que você é um poço, filho? Abra sua Bíblia então comigo, vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías 58, o texto que fala sobre o jejum que agrada a Deus. Abra lá, Isaías 58. Eu queria que você fosse acompanhando comigo então os textos, queria que você fosse lendo, não é mesmo? A Bíblia então em Isaías 58, eu vou ler só o versículo 11, fala assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Diga assim: um manancial. Diga assim: eu posso ser como um manancial. E a Bíblia diz: cujas águas jamais faltam. Se a gente pegar e analisar esse texto de Isaías 58, não vamos fazer isso aqui agora, mas Deus manda o profeta tocar a trombeta e anunciar ao povo o seu pecado e falar que a motivação com que eles jejuavam para buscar a Deus era errada, completamente errada. Havia pecado no meio do povo, mesmo o povo jejuando. E Deus disse: se vocês procederem da maneira correta, se a motivação correta estiver no coração de vocês, o Senhor vai guiar vocês continuamente, vai fartar a alma de vocês até em lugares áridos, e está dizendo mais: fortificará os seus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais acabam. Diga assim: eu posso ser um manancial. A gente pode ser como um poço, filho, isso que a Bíblia diz. Mas se você for em Isaías 1, abra ela também, está pertinho aí, Isaías 1, no versículo 28, há um contraponto a esse texto. Isaías capítulo 1, está aí facinho de achar, você já está em Isaías, no versículo 28, a palavra de Deus diz assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. A Bíblia diz também, não é? Figura muito forte, que aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que são pecadores e se recusam em servi-los, serão como florestas que não têm água. Não tem água. Ele não é manancial, ele não tem água. Quem se volta para Deus, quem tem a motivação correta, quem o busca de todo o coração, a Bíblia diz que é como um manancial. Mas quem anda no pecado, quem não quer servir a Deus, a Bíblia diz que é como uma floresta sem água, árvores com folhas murchas. Então a primeira afirmativa nessa noite, filho, é que nós somos como um manancial. A segunda afirmativa que eu quero fazer nessa noite é que os inimigos desejam de todo modo que a nossa fonte, essa fonte que somos, não cumpra o seu propósito. Nos tempos antigos, a gente estudando aprende que os inimigos, quando guerreavam pelos poços, eles usavam basicamente três maneiras para impedir os poços de cumprirem o seu papel, de serem manancial. Sabia disso, filho? Você acabou de ler. Foi assim no tempo de Isaac. Os filisteus contendiam com os servos de Isaac por aqueles poços. A primeira delas, a Bíblia diz, o texto que lemos, né, fala de entulhar, mas as três maneiras, a primeira é envenenamento. Eles iam e arrumavam uma forma de envenenar aquela água. E água envenenada, quem toma, morre. O envenenamento na Bíblia é uma figura de situações que muitas vezes acontecem conosco, situações em que a gente se torna envenenado por causa de amargura, por causa de ressentimento, por causa de desapontamento, por causa de falha dos outros, por causa de feridas, por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa de ódio. Todos esses sentimentos, todas essas feridas, elas nos envenenam. E a gente acaba como poço, não cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Porque se alguém vier tomar dessa água, vai morrer envenenado. Olha o que o texto bíblico diz em Êxodo 15. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 15. Está me entendendo? Amém? Êxodo 15. Abra lá sua Bíblia. No versículo 22 de Êxodo 15, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas porque eram amargas, diga assim, amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Esse texto tem uma figura tremenda, porque a água era amarga, a água era envenenada, ninguém podia beber daquela água. Mas Deus fala assim: vai lá e pega uma árvore. E tem outra tradução que fala que é o madeiro. E o madeiro é uma tipologia, uma figura do Senhor Jesus, da cruz do Senhor Jesus. E quando a gente toma a cruz do Senhor Jesus e joga nas águas, as águas envenenadas se tornam águas doces. Águas doces. O Senhor quer trabalhar nessa noite, filho, para que o seu poço possa cumprir o papel que Deus tem, para que todos esse tipo de sentimento, que muitas vezes o inimigo tem semeado nos nossos corações, tem coisas que você ainda carrega do seu passado, e você ainda anda, vive em função do seu passado, amargurado, triste, ressentido, ciumento, invejoso, e tudo isso envenena essa fonte. Mas a cruz de Cristo, o Senhor Jesus pagou o preço, para que a gente pudesse ser curado e sarado de todas essas coisas. A segunda coisa que os inimigos faziam, filho, para atrapalhar os poços de cumprir o seu propósito, era entulhando com terra. Terra. E a figura bíblica para isso é tentar servir a Jesus com as coisas terrenas. Terra fala de coisas terrenas. E a gente não consegue ser um manancial usando as coisas terrenas. A Bíblia fala de coisas terrenas, tem uma lista delas lá em Gálatas, né? A Bíblia fala em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E esse tipo de coisa deixa a nossa fonte entulhada, impedindo que alguém possa beber, porque não sai água quando a fonte está entulhada. Entende isso, filho? Amém? A terceira forma como o inimigo tenta impedir a fonte de cumprir o seu propósito é através do uso de flecheiros. Flecheiros. O que eles faziam naquela época? Muitas vezes, as cidades eram cercadas por muros. Como a nossa vida é cercada por muros, amém? Amém, gente? Você crê nisso? E aí o inimigo não pode entrar, porque está cercada. E aí ele usa flecheiros. E o que eles faziam antigamente? Eles colocavam flecheiros em volta da cidade, geralmente nos montes, que ficavam vigiando. E quando uma pessoa ia até o poço para tirar a água, eles mandavam flechas. O tempo todo eles estavam mandando flechas. E o que que acontecia? As pessoas não conseguiam se aproximar dos poços. O inimigo muitas vezes ele não pode tocar, ele não pode atacar a gente, mas ele usa maneiras indiretas para nos atingir. E a nossa fonte muitas vezes tem sido impedida de cumprir o seu propósito, porque o inimigo tem dado flechada para todo lado. Mas nessa noite, filho, nós vamos orar para Deus mandar parar essas flechadas. Amém? Amém, amém, filho? Amém. Às vezes são as circunstâncias que estão te cercando o tempo todo. Você ora, você olha e parece que está tudo amarrado, tudo agarrado. E o inimigo está mexendo nas circunstâncias. O inimigo está usando pessoas para poder atingir, para poder frustrar os planos, para poder atrapalhar os propósitos. São flecheiros, dando flechada para todo lado. Muitas dessas flechas às vezes têm atingido você, filho. Mas a Bíblia fala de uma armadura que a gente tem, amém? Amém? E com essa armadura a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno, amém? Nessa noite, filho, se isso está acontecendo com você, nós vamos orar, né? Satanás vai ficar impedido de dar flechada no nome de Jesus, amém? Você crê nisso? É, filho, o propósito que Deus tem para nós como poço, né, vai se cumprir no nome de Jesus, amém? Bom, a terceira afirmativa que eu quero falar, você lembra da primeira, filho? Diga assim: nós somos como poço. A segunda é que os inimigos desejam impedir que a nossa fonte cumpra o propósito, amém? O terceiro é: onde houver água viva, as pessoas se ajuntarão. Onde houver poços com água, as pessoas serão atraídas. Sabia disso, filho? Abra sua Bíblia em Números 21. Abra lá. Versículo 16 nós vamos ler. E o 17 e o 18. Vou ler os três de uma vez. Dali partiram para Beer, ou acho que é assim que pronuncia, para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Ajunta o povo e ali lhe darei água. 17. Então cantou Israel este cântico: brota o poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os bordões. Do deserto então partiram para Matana. Primeira coisa então, que esse texto aqui, que é o terceiro item: onde houver água, diga assim, onde houver água, as pessoas se juntarão. O texto diz assim: este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Filho, deixa eu dizer uma coisa para você, no nome de Jesus. O mundo hoje está muito doido, os valores estão totalmente deturpados, trocados. É impressionante como a sociedade está apodrecendo, os valores estão apodrecendo. Mas, filho, ouça com atenção: as pessoas estão sedentas e famintas. Nunca houve uma oportunidade como essa de se falar do Senhor para as pessoas. E deixa eu me dizer uma coisa para você: onde tiver água viva, onde houver água, as pessoas se ajuntarão. As pessoas vão correr para lá, porque elas estão sedentas, elas estão necessitadas. Quarto, o texto que lemos também diz assim: então cantou Israel esse cântico: brota o poço, entoai-lhes cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Item 4: nós temos a incumbência de cavar esses poços. Somos nós que cavamos esses poços. Somos nós que temos a incumbência de fazer essa água brotar. É o que está escrito aqui. A Bíblia está dizendo então: primeiro, que o poço foi cavado pelos príncipes e pelos nobres. Foram eles que cavaram. A Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Você é líder, principalmente você que é líder. É seu papel fazer esse poço brotar água. Você que é rei, sacerdote, príncipe do Senhor, cave para que esse poço venha. E eles cavaram usando cajado, cetro e bordões. O cetro era o símbolo de autoridade. Todo rei usava um cetro. Deus nos deu autoridade em Cristo Jesus. Exerça a autoridade que Deus te deu, filho. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo do adversário. Use a autoridade que Deus te deu. Exerça a sua autoridade. Deus nos fez reino e sacerdote. Segundo, eles usaram também os seus cajados. Cajado é símbolo de ministério. Use no seu ministério. O ministério que Deus te deu para cavar o poço de água viva. E é interessante também. Você já ouviu falar de cantar para poço, filho? Já ouviu? O texto está dizendo assim, ó. Então cantou Israel este cântico. Brota, ó poço. Cântico. Fala de algo aqui que, né, que é ministério, talvez o ministério forte da igreja de vocês, fala de adoração. Está dizendo, querido, que a adoração, o louvor, faz brotar água. Canta para o poço e o poço vai dar água. Adoração, com a adoração, com a autoridade que Deus te deu, com o ministério que Deus te deu, cava esse poço para ele brotar água. Quinto, Jesus deseja que a gente seja fonte, e uma fonte de água viva. Diga assim: eu sou um poço, posso ser um poço, um manancial de águas vivas. Olha o que Jesus falou em João 7,37, abra sua Bíblia lá, encontrou? Amém? João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus está dizendo que nós podemos ser fontes, e fontes de água viva. Ele usa uma expressão forte, que ele diz assim: do seu interior fluirão rios. A palavra usada aqui está no plural, não é um rio, são rios de água viva fluirão do nosso interior. Você crê nisso, filho? Você crê nisso? No último dia, filho, foi no último dia. Fala do tempo que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que estamos vivendo tempo de últimos dias. Amém? Foi no último dia que Jesus falou. Por quê? Porque isso é para manifestar nos últimos dias. No último dia da grande festa, que festa que era? Eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. E é tempo de colheita. Amém, filho? Está entendendo o contexto em que Jesus falou que a gente seria fonte? Amém? Mas a Bíblia fala muito mais. Por exemplo, se a gente for em Cantares, abra lá Cantares comigo. Cantares 4:12. Achei, é essa mesmo. Acharam aí? Amém? Diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo. o nardo e o açafrão, o cálamo, o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o teu jardim e coma os seus frutos excelentes. Essa é uma palavra de Salomão a respeito da igreja do Senhor, filho. A noiva, figura da igreja. Ele está dizendo aqui que ela é um manancial. Diga assim, um manancial. E ele está dizendo que no jardim onde ela é fonte, brotam diversos frutos. E está dizendo que ela é um poço de vida, um jardim perfumado. E quando fala vento norte, o vento sul, quem que é vento na Bíblia, filho? Diga assim, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai soprar e vai fazer com que esse perfume atinja as pessoas. E as pessoas vão ser atraídas pelo perfume do noivo, do Senhor Jesus. Amém? Para a gente encerrar e orar. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Fica de pé, filho. Fica de pé. Nós vamos receber essa palavra de pé. Leia aí na sua Bíblia. E eu vou começar de novo. 18. Não vos lembreis dessas coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Feche os seus olhos agora. Põe sua Bíblia na cadeira. Solta aí sua Bíblia. Fecha os seus olhos. O Senhor está querendo dizer, filho, que Ele quer fazer coisa nova no nosso meio. O Senhor sempre quer fazer coisa nova. Aleluia. Ele está falando para a gente não lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Porque hoje é uma noite de cura também. É uma noite de entendimento que Deus quer trazer um renovo sobre a sua vida. A palavra diz, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Fecha seus olhos, filho. Porventura você não percebe? Porventura você não percebe que Deus está querendo fazer? Eu tenho certeza que você já tem recebido palavras como essa. E ele fala, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Naquele lugar onde ninguém nem imagina, que é lá no meio de um deserto, que é naquele lugar mais ermo, onde ninguém vai, Deus está dizendo que Ele vai botar água. Até os animais do campo vão glorificar a Deus, porque Ele vai dar de beber ao povo dEle. Filho, se você puder, permanece de olhos fechados, porque o mundo está cheio, gente, está cheio, querido, de gente cansada, cheio de gente cansada. As pessoas estão procurando lugar onde beber, onde dessedentar. A nossa vida tem que ser como um poço de águas vivas. Os ministérios frutíferos serão aqueles que derem água para as pessoas beberem. O nosso ministério vai ser frutífero se a gente der água. As igrejas vão ser frutíferas se derem água. As pessoas estão sedentas, elas estão cansadas de religião, elas estão cansadas de aparência, elas estão cansadas de engano. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos fonte nessa cidade. O Senhor Jesus está dizendo que Ele quer nos encher tanto, derramar sobre nós tanto, para que possamos ser fontes. Nós não somos fonte no sentido de que geramos a água viva, mas o Senhor Jesus quer que a gente seja fonte, porque Ele tem uma água para dar para nós. Aleluia, aleluia. Onde houver fonte, as multidões virão. Aleluia. Nós vamos orar, filho. Nós vamos orar. Havia guerra por causa dos poços. Satanás tem guerreado por causa das nossas vidas. Lembra do que o Senhor Jesus disse a Pedro? Ele falou assim: Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como trigo, para te peneirar como trigo, que é cirandar a sua vida. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. O inimigo tem tentado impedir que sejamos fontes, mas nessa noite nós estamos orando para que todo o propósito de Satanás caia por terra no nome de Jesus, e para que a cura do Senhor nos atinja no nome de Jesus. Ah, Deus, nessa noite nós estamos orando para que as feridas sejam curadas no nome de Jesus. Não se firme mais no seu passado, esqueça as coisas antigas, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Esse é um tempo novo, é tempo de aniversário, é tempo de contarmos mais um ano, é tempo de darmos glória a Deus por tudo que Ele fez, mas é tempo novo, é tempo de colheita. É tempo de atrairmos multidões. O Senhor quer derramar nessa noite, filho. O Senhor quer derramar nessa noite. Alguns curados, alguns recebendo autoridade aí de volta. Está sem autoridade. Adoração. Essa é uma igreja de adoradores, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deixa o Espírito visitar, filho.